sonho, um sonho não tinha nada. Só aquele humano e uma vontade de vencer. Seu rei, desculpa, é que sem eu sou falho. Mas confesso pra você, tenho medo de perder. A solidão machuca, às vezes me ofende. Invejoso rende sempre quando me vê. Inimigos abaixo de mim, sempre querendo meu fim. Só tô num dia ruim, mas juro que vai melhorar. Sei mais quem sou, já não sei mais pra onde vou. Invejoso critica demais, aprendi a voar sem ter asa. Bota meu nome no mapa, como eles falam que isso não é dom. Ninguém entende a mente de um astro. Mas eles me pedem foto por onde que eu passo. Eu vejo esperança, às vezes num sorriso. Faz parte do plano ver os irmãos vencer. Nós não tinha nada, só queria o mundo. Mas tava distante, mas nós tá aí. Então me diz o preço que nós vai pagar. É que a minha fama me contaminou. Tô fazendo tudo, não sei pra onde tô. E aí perdido, não sei pra onde vou. Que um dia eu possa enxergar a esperança num sorriso de uma criança. Mundo não me contaminou, não. Juro que eu não entendo o amor dos meus fãs. Se não fosse talento, era disposição. Vocês nunca vão entender a mente de um astro. Meus erros me trouxeram grandes consequências. Expresso nessa letra tudo que vivi. Que um dia eu possa enxergar a esperança num sorriso de uma criança. Mundo não me contaminou, não. Juro que eu não entendo o amor dos meus fãs. Se não fosse talento, era disposição. Vocês nunca vão entender a mente de um astro. Meus erros me trouxeram grandes consequências. Expresso nessa letra tudo que vivi. Deus, eu queria conversar com você. Faz mó tempo, nós duas não se fala. É que seu filho até que tá bem. Mas eu te juro que bateu saudade. Que bateu saudade.